Aqui está o showman das marcantes. DJ Tiaguinho Thor. Para dançar um pouquinho, para do Hélio do jeito que a gente gosta. E as marcantes com o Tiaguinho vai girando tudo. Amigo Pascoal Neguinho, tá ali com a gente, bora Neguinho. Nosso amigo Malafaia também, bora Malafaia. Valeu, garoto! Aqui. Tiaguinho. Espetaria Dom Duarte, meu irmão, em frente ao Bar do Hélio. Seu almoço, sua janta, em alta qualidade, meu irmão. Por sinal, Negão, hoje, Negão, tá servindo aí tira-gosto. Quem quiser tira-gosto, é só chegar na Espetaria Dom Duarte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Thiago! Também tá aqui com a gente, bora Capelão. Valeu, garoto, aqui. Aqui. Oi. Você não sai do meu pensamento. Não dá jamais. Fica sozinho, eu não aguento. Você não sai do meu pensamento. Parceiro Malafaia também aqui com a gente. Equipe Red Bull, falou maninho. Fica sozinho, você não vem também, preciso te encontrar. Na pororoca vou estar naquele mesmo lugar. Quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Porque você não vem também, preciso te encontrar. Na pororoca vou estar naquele mesmo lugar. Quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar. Parceiro Patrick, tá só mamãe. Vamos lá, vai! Pororoca, DJ Beto. Hoje gravando tudo ao vivo aqui no Bar do Hélio, maninho. DJs Edilson e Ed Elson vem de frente pra galera, o ciclone, o furacão. Aula Plástica, patrocinador oficial e do DJ Rony Mix. Vamos lá! Preciso te amar, quero te encontrar. Ciclone tocando pra gente dançar. É mais que um sonho. Você quer ou não quer, hein? Por ti, vem e toca em mim. Ciclone, eu te amo, eu preciso de ti. E o detalhe do gente hoje, é sexta-feira, o Tiaguinho Top, no sabadão também tem a volta do DJ Tiaguinho pra fazer a onda aqui no Bar do Hélio. Tiaguinho e Hélio Soldar. Está escrito em meu olhar que eu te amo. amiga Rosana tá ali com a gente, presente para a Rosana. Sempre aqui no Bar do Hélio. Claudete, Salão Fashion Ré, patrocinadora do DJ Thiaguinho Top. Oi! Todo tempo procurei sentir um grande amor assim. Procurava por alguém que me desse amor. Passa no bico daí com a gente, meu amigo. Vem nosso amigo Malafaia também curtindo. As marcantes, Bar do Hélio. Como eu quero. E aí, Chuchu? Desejei, agora me diz que não dá. Me diga como esquecerei, como não lembrar. Eu sinto que você não quer, tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Você me faz sonhar, ninguém mais pode me tocar. Só você, meu grande amor. Nossa, o Michel tá aí com a gente, fala Michel. Michel do Marighella. Meu amigo Pastorade aí, Rony Mix. Dali Michel! Aqui com a gente presente, né, maninho? Aqui. Oh. É pra viajar! Será o Mauro da Xalt. Tá aqui do ladinho, mano, Mauro. Como é que é, maninho? Sim, aí, ó. E dança. Dance comigo, meu bem. Vai começar o show. Eu não te esqueci. I love you. Dance comigo. Posso começar a puxar aquela, Johnny Mix? Vem. Aquela, Joninho. Dance comigo, meu bem. O show já começou. Fiz essa canção com amor. Dance comigo. E dance, dance. Fui na festa para dançar. Encontrei você, meu amor. Aqui. Como é linda essa melodia. Então me dá um beijo. Beijo. Vem matar meu desejo. Coração. E dance, dance, dance, dance, dance. Dance comigo. É pra dançar. Terror também tá aí com a gente presente. Um abraço, Thiaguinho. E aí, deu saudade. Se você pretende aqui viver um grande amor, Thiaguinho. Sou seu escravo, eu sou o seu senhor. Sou seu servo, seu objeto. Desculpa a dor. Sou seu sexo, seu incesto. Seu filho, sou seu criador. E aí? Sou Adão Serpente, o transformador. Sou o eremita, o mago, e eu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer, avassalador. Sou o que sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador. Apenas um outro cantor. É pra viajar! Amazonas. O Via Santiago também ligou a gente. Valeu, maninho. Segura. Vem cá, minha vida. Preciso te ter. Perdoa se te te fiz sofrer. Você quer? Não quero outro alguém, eu só quero aqui ter meu amor. Sempre Tiaguinho. Lembro do seu sorriso, volte logo pra mim. Onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi, sei que te perdi. E dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Cléber considerado, tá aí com a gente, bora, Cléber. Valeu, maninho. Parceiro Weber, tu também. Te quis, mas você não ligou pros meus sentimentos. Fiquei em busca de motivos pra te esquecer. Me encontrei aqui. Minha felicidade. Agora você sofre pedindo e quer que eu volte. Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Já aprendi, não erro mais. Volte pra mim. É o Patrick? Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Já aprendi. Parceiro Patrick! Mais. Volte pra mim. Clube da Amizade. Só tem macho lá. Tá de garoto! Quero mais. A emoção aqui. Escuta aí, escuta aí, ó. Escuta, amor. Eu vim falar aqui pra você de mim. Tiaguinho. Meu coração tá te chamando. Parceiro meu, faz lá, Mauro Dark Souls também aqui com a gente. Bora, Mauro! Quando eu te vejo, eu te desejo de corpo e alma. E eu? Ah, eu não vivo sem filha. O top. Sem você, eu não desisto. Sem você, os cientistas e os consagrados vão te conquistar. DJ Edilson e Edielson é quem vai tocar. Ciclone é o furacão pro som. Ah, eu não vivo sem você. Eu não desisto. Sou um sentimento. Nunca desista. Ciclone é um show. Tiaguinho top, prepara na pressão. Bora começar a acelerar tudo! Pugar, hoje sonhei. No batidão, deixa no batidão. Olha o batidão, batidão, batidão. Libera, Tiaguinho. E aí, tá gostando, filha? Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Vai liberando aí, Tiaguinho. Papai. E a galera vai chegando aqui no Bar do Hélio. Vem que vem! Vem rebolando, eu tô de onda, eu tô afim, eu tô gostando. Ele é o sorriso. E neguinho tá ali com a gente, bora neguinho, um abraço com o galinho, viu neguinho? Tá, ele parceiro Malafaia também da nossa equipe Red Bull, falou! Ele, o Igor! Eu tô gostando. Edielso agora tá arrebentando. Essa é a vibe, hoje a festa tá bombando. Vem! Eu primo os toque-toque e a galera vira, vê que a onda é a guia de ouro da pratinha. Pode de toque o povo chega. Parceiro Rony Mix, hoje gravando tudo ao vivo aqui no Bar do Hélio. Bora, Rony! Vem rebolando. Ô, primo, o som que tá tocando. Vem rebolando. Toca que a gatinha tá gostando. Vem rebolando. A galera tá... Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Pra começar agora, Rony, ó. Alô! Tá gravando. DJ Thiaguinho Top! Gostando, filha? Tá gostando, tá? Então vai. Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Tá gravando? Rebola pro papai. Tá gravando? Rebola pro papai. Tá gravando? Rebola pro papai. Não grava não, não grava não. Não grava não, não grava não. Não grava não, não grava não. Não grava não, não grava não. Não grava não, não grava não. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Parceiro Neguinho, ele passa da Baixada também aqui com a gente. Bora, Neguinho. Ele parceiro passa também, tá todo mundo. De Gleube considerado. Aqui com a gente, Gleube. Vem rebolando, eu tô de aqui. Onda. Eu tô afim, eu tô gostando. E o Tiaguinho tá tocando. Tiaguinho. Essa é a vibe hoje. Chara, Thiago também tá ali com a gente, presente. Bora, Thiago. Valeu, garoto. Prima. Parceiro Everton também tá na área, Everton. Tô gostando. Pobrinha Santiago, meu irmão, tá na área. Essa vibe hoje a festa tá bombando. Oi? Eu primo som que toca e a galera vira, vê que a onda é a guia de ouro da pratinha. Pode de toca, o povo chega de montão. E o Denilson Santos faz a organização. Vem rebolando. Com o primo som que tá tocando. Vem rebolando. Toca que a gatinha tá gostando. Vem rebolando. Parceiro Rony Mix hoje gravando tudo ao vivo. Legal e não tem hora pra acabar. Vem rebolando. Com o primo som que tá tocando. Vem rebolando. Toca que a gatinha tá gostando. Vem rebolando. Gleube considerado aí, domingo vai estar na audição Moné no Gleube. Valeu, maninho. E aí? Tá gostando, tá, filha? Filha. Então vem, ó. Então rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, o Thiaguinho é assim, ó. É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Parceiro Andrezinho, tá aqui com a gente, para Andrezinho! Yeah. E o batidão, e o batidão, e o batidão, batidão! Dali, dali, dali! Meu parceiro Mauro Dax, salve com a gente, Mauro! Fala, maninho! Minha amiga Naná também! olha só, olha só, olha só, preste atenção. Bora aí, Igor! Toca, tuca, dão, catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão, quem é do Paisando, quem é do Papão, batendo na palminha, galera do Papão, galera do Papão. Vamos pra cima, Papão. Você quer? Quero gritar campeão. Vamos pra cima, Papão. Quero gritar. É pressão, garoto! Tiaguinho. Tiaguinho. Tiaguinho. Tiaguinho. Isabel Monteiro tá aí com a gente presente também. Abraço muito carinho, Isabel. Já curtindo o Pado Hélio. Valeu! E agora? A gente, Red Bull falou: dá de bola, fala! Já não combina, esse teu toque já não combina. A nossa história já não combina. É, já não combina. Grande Malafaia. Equipe Red Bull falou: esse teu toque já não combina. A nossa história já não combina. É, dá-lhe o batidão, dá-lhe o batidão, dá-lhe o batidão. Aí, Mauro! Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando, tá? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Tá pressão no pá do Hélio! E vai dançando, e vai dançando, e vai girando, e vai girando! Tiaguinho! Tiaguinho! DJ Tiaguinho! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola. Vem, periquita. Rosana, tá ali com a gente, Rosana, abraço muito carinho, viu, maninha? Vinho da Adidas. Sempre presente aqui no Bar do Hélio, valeu, garota! Thiago também tá ali com a gente, era Thiaguinho. Valeu, meu brother. Meu parceiro Rony Mix gravando tudo ao vivo aqui. Oi? Oi, senti. Eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco. Vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Top. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te faz eu... Aura Plástica aí, patrocinador oficial do DJ Rony Mix também. Mas tu é... Salão Fashion Ré, patrocina o DJ da Hot Violet. E o Thiaguinho Top. E no cachorro do Enem. A Hot Violet é meu vício, meu vício. meu irmão, não perde uma do Thiaguinho, tá aqui com a gente também. Minha amiga Naná. Xará, Thiago, só na manhã, pressionando. Tá de xará, Thiaguinho, Thiaguinho. O Jairo ali com a gente, o Jairo Thiago também. E as duas Paulas também pressionando tudo. E o Baduelho vai girando, e o Baduelho vai girando, e vai girando, e vai girando. É muita pressão, garoto. Deixa um vale digital aí. Vou devolver aqui, tem recompensa, viu? É muita pressão, garoto! Everybody's going to the party, have a real good time. Pessoal também tá ali com a gente, pra cima do garinho, viu, maninho? Ô, minha Santiago! O DJ Lohan tá cheio de moral. E aí? Tá fazendo cara de mal. Eu sou mal. Gira! Thiaguinho. E olha as garras, olha o bicho. DJ Andrezinho, só na mãe, Andrezinho. E aí? Cuidado, a fera, ela vai te pegar. Cuidado, nosso amigo particular. Vai te pegar. Neguinho, tá ali com a gente, Neguinho. Abraço que o Neguinho viu, Neguinho. Vai te pegar. Parceiro Malafaia, equipe Red Bull falou também. Tá ali com a gente, presente. Valeu, maninho. Cuidado com a fera, pra ela não voar no peito. O animal que tá chegando, ele é o perigo. E a galera da Terror também, daqui no Vado Hélio. Valeu! Aqui. Cãozinho, a Sayag, Braz, a fera das marcantes. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. No meio do escuro, olha os olhos brilhando. Cuidado, sai da frente. Coruja, coruja. E olha as garras. Olha o bicho. Olha as garras. Olha o bicho. Bora viajar um pouquinho. Sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar. Ao vivo. Mas você me visita toda noite e traz presentes que agora me confundem. Faz meu mundo girar, faz me apaixonar. Ser bonito, da galera da Biz aí, patrocinador também. Dois, do cachorro doido. Aí dos copos personalizados, Bruninho, da galera da Biz. Desculpe o meu coração. O balde pega o gelo, pega o balde, pega o gelo, pega o balde, vai, vai, vai, vai, vai. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Dani Padrigue! Tô virado, já tem uns três dias. Eu tô bebendo, que eu jamais bebi. E aí, Mauro? Vou falar do que eu nunca falei. Segunda-feira é a primeira e a última vez, hein? Eu sofri. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de sofrer. O Gleilão bem considerado aqui com a gente, Gleilão B. Mudei do áudio, sou Moreno. Tô procurando. Parceirão, Gleilão B. Eu achei. Aqui, meu irmão, aqui. Aqui. Você, se quer cinema, eu sou pra perfeito. Se quer balada, já vi seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. E vai da garra do águia. E vai da garra do águia. E vai da garra do águia. Pega sua presa. Aí o Thiaguinho vai girando. Essas bicadas passam. Dá-lhe bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe a bicada. Minha amiga Naná. Era isso que tu queria, era? Era isso que vocês queriam. Thiaguinho. Avisei pra não mexer. Aqui. Com águia. O meu águia tá furioso. Agora senti a pressão da bicada. Pode vir, vai. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar, não cai. Porque aqui no top é só pressão. Porque no pop é só pressão. Porque no pop é só pressão. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Bora, Thiaguinho, bora, Thiaguinho. Bora, Thiaguinho, bora, Thiaguinho. Bora, Thiaguinho. Eu gosto assim, ó. E vai girando, e vai dançando, e vai girando. E dança, e dança, e dança, e dança. E o Baduelho, o Baduelho, o Baduelho. Vai porra, vai porra, vai porra, vai porra, vai porra, vai porra, vai porra, vai porra, vai porra, vai porra. Chegou o Thiaguinho. Cheguei no pistão e vi um bonde lindo. As meninas dançando e os amigos curtindo. Dançando e zoando, a rapaziada bebe. Quando salta o tambor, as meninas se pedem. Tá uma maravilha, escuta o que eu tô te dizendo. Ela faz o quadradinho e o baile fica vendo. O bonde reunido, os caras não andam só. Traz logo o meu copo pra noite ficar melhor. Olha os amigos da Terror também estão vindo com a gente. Abraço mundo, carinho, os amigos. Rapaziada aí da Terror, hoje tá aqui com a gente curtindo o Baduelho. Hoje a noite é do chefe, noite de esquerda. Dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali. É muita ostentação, curtindo rock e vale, o cachorro tá legal. Essa galera quando chega, é muita ostentação, curtindo rock e vale, o cachorro tá legal. Você tá doido, cachorro, você tá doido. Você tá doido, cachorro, você tá doido. Você tá doido, cachorro, você tá doido. Você tá doido, cachorro, você tá doido. Toda quarta-feira o encontro tá marcado, academia do shopping, todo mundo se achafado. DJ Toninho sempre o DJ oficial. É dos badalados, detonando na moral. Você tá doido, cachorro, você tá doido. Você tá doido, você tá doido, cachorro. Parceiro Mauro viajando e doidando tudo, Mauro. Você tá doido. Se foi. Bora viajar! Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu. E galera chegando, vai curtindo o bar do Hélio, o Thiaguinho vai detonando. Mais marcante, meu irmão. Ei, DJ, aumente o som aí. Thiaguinho. Pra ver se encontro o meu amor que fugiu de mim. E esse amor imortal, eu não consigo esquecer. Santiago também liga a gente. Valeu, maninho. Som que vai tocar. Deixa tocar mais uma. Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você. DJ Thiaguinho. Thiaguinho top. Tudo que a gente viveu. Não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. Neguinho tá aí com a gente, para Neguinho. Valeu, maninho. Que se perder. Que coruja. Um bar, eu respiro é você. A luz do meu amanhecer. Te amo tanto, me faz. Parceiro Igor, um e dois. Toma-te. Só na mão. É pra viajar com o show, eu sei que não tenho um super poder. E nem sei voar pra te defender. Tipo Superman, uma luz lenta. O showman das marcantes. Super amor, que faz com que eu te queira mais e mais. Desejo incontrolável pra ter você aqui. Eu preciso do seu beijo, do seu corpo, do seu cheiro. Vem me satisfazer. Tudo sol do horizonte. Tudo sai por mais. Passando ninguém aí com a gente, Elio Naldo também. Desejo ter você. Do Passa da Baixada. Olha, Neguinho. Elio parceiro Naldo também. Do horizonte. Aqui. Aqui. Tudo sai por mais gente. Eu desejo ter você a todo instante. Curtir o que custa, meu bem. Sou super amor. Super amor. Super amor, baby. Professor também tá aí com a gente, mas nunca nem viu o professor. Tido. Toda a galera curtindo o bar do Hélio, valeu! Não tem não. E agora? Esse é o bar do Hélio, meu irmão! Thiaguinho. Parasita de olho em nós. Boa fase, pré ou vive pós. Tumultuou tudo e de novo passou batido. Ah, os moleque é liso. Parasita de olho em nós. Boa fase, pré ou vive pós. Tumultuou tudo e de novo passou batido. Ah, os moleque é liso. Moleque é liso. A história história começou assim, vi os vida louca contando din-din. Um rapper gringo e brasa no plim-plim, vou escrever uma história pra mim assim. Visitar esse shop, adquirir umas peças da Opel, lançar um carro nome Amarok, um tênis Nike de modelo choque. Adquiri Calvin Klein, a turma ela posta e a volta que vai. E antes que o bronze sai, o ouro e a prata. Parceiro Rony Mix hoje gravando tudo ao vivo aqui no Bar do Hélio, viu gente? Não sempre vão vencer. E amanhã o CD vai estar tá aí no Facebook do Rony Mix e do DJ Thiaguinho Top. Ao vivo. A parasita de olho em nós. Boa fase, pré ou vive pós. Tu mudou tudo e de novo passou batido. Ah, os moleque é lindo. Esse jeitinho. Vai. Bora que é Thiaguinho no bar do Hélio! Thiaguinho! Ouvinte, ouvinte, ó. Vai! Vai! Exato! Chama Thiago também ligou a gente, pressionando tudo. Bora, Thiago! Como é que é, Boninho? Agora! Vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vai, some, bomba, lomba, lomba, lomba, lomba, lá. Vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vai, some, bomba, lomba, lomba, lomba, lomba, lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bumbum granada. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada, se quiser pode vir. Parceiro Patrick, dá maior valor, né Patrick? Tá melhor dar espaço pra ela, porque a potência... Clube da Amizade, taca, só tem homem lá. Taca, taca, taca, taca. É isso aí. Taca, taca, taca, taca. Gerente Wendel, meu irmão! Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. E bora, e bora, e bora, bora, bora. E quem é do Paysandu aí, ó? Bate palma, torcida do papão. Levante a mão. Bate palma, torcida do papão. Levante a mão. Bate. Levante a mão. Bate palma, torcida do papão. Só quem é do Paysandu. A torcida do papão. Pula, sai do chão. A torcida do... Chão! E quem é do Clube do Rio? Vou morder o seu peitinho. Vou lamber sua barriga, te fazer muito carinho. Mas o que eu quero mesmo é morder o seu grelinho. Abre as pernas, faz beijinho. Vou morder o seu grelinho. E se você fizer gracinha, eu vou rasgar sua calcinha. E aí, Thiaguinho, balança assim, ó! A diferença é enorme. Ei, ei, ei. Amiga, parceira. Amiga, parceira. Só se for uma amiga solteira. Amiga, parceira. Só se for uma amiga solteira. Pega na nova. Thiaguinho. Se é sucesso, teve o pé, acelera promoções, vai se afagando. Pode que eu tome nossa família. sempre quando chama uma mina, escuta que o namorado não deixa. Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se bem que não é culpa dela, se o dedo dela não curte a aliança. Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena. Dessa vez já não vai dar sozinha, porque toda loira tem sua morena. E fazer ela de Passar amigo Pachagem Glauber, considerado, tá aí com a gente. Passar outro, mais conhecido como Azul. Aí do áudio, Sul Moreno. Parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga. Espetaria Dom Duarte, meu irmão. O melhor em tira gosto, almoço e janta. Te dizer, é. Só sabe suas dor. Bom, negão. Mas se bela com você. Amiga, parceira, só se for amiga. Solteira, amiga, parceira, só se for. Vai, meu Bradinho! Parceiro Paulo da Xalt, ele que não deixa. Jorge Luiz, o copo do DJ Thiaguinho secar. Ela ui. Tá muito de viagem. Parceiro amigo, baixo, Rony Mix. Hoje gravando um CD ao vivo aqui no Baduel, Rony Mix. Escuta aqui o namorado. Dale, garoto! E as meninas vão fazer as. E agora, ó. Tá vendo, Patrick? Essa que é a pegada, viu? E vários homens bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vários homens bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens bomba, bomba, bomba, bomba. E hoje, hoje? Hoje eu tô pesadão, carregando vários peixes. É tudo que eu sempre quis pra gente ficar contente. Grande amigo Jairo aí com a gente. Parceiro amigo Pachulá aí do Mauro da Xalt. Agora Jairo, como é que é, maninho? Você tá na boa, você tá no Baduel. Aqui. Porrozinho. Vai. Vai tocar no paredão. Paredão, maninho Matos. Novinha, cê tá. Parceiro considerado, manda um abraço especial aí, nossa amiga Jessi. Tá aqui com a gente, curtindo o Baduel, para Jessi. E considerado, Cleo, bem considerado. Minha, cê tá sensacional. E aí, chuchu? Tá geral, tá louca, tá maluca. Dedo na boca, empina a bunda. Começa a tremer. Parceiro Malafaia. Vindo de corpo. E aí? Oh, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Tiaguinho Top. Tá nada, você fica que tá perdendo a linha. Cê tá sensacional. Rebola pra geral. Tá louca, tá maluca. Dedo na boca e mina bunda. Começa. Prepara que o carnaval da social tá chegando. Nossa amiga Jess, tá aí com a gente. Bora, Jess. Oh, treme, treme, treme, treme, treme. Um abraço considerado, Glauber. Lembra daquele garoto E aí? Que sentou do seu lado. E aí? Te ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Você lembra dele? Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola. Aquele cara, ó. Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Parceiro Théo Silva, família 5G Dourada, meu irmão. Que sempre vinha assinado no cartão. Théo Silva, chefe Rai também. Bora! Coruja. Você chega, galera, dá maior valor, meu irmão. Escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. Sim! Esse garçom não me ajuda, só trouxe minha 20ª saideira. Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que sou viciado e bebo dobrado ouvindo. Terceira marolha aí, ó. A terceira música me acaba. Nossa amiga Rosana ali com a gente presente. Pra cima do carinho, viu, Rosana? Nossa bobozeira aí dos velhos tempos. Tá da Arena Show, Thiaguinho. Grande Rosana, meu irmão. Seria enganou. Aí, Patrick. Garçom, troca o DVD. Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Vitinho. Parceiro Vitinho, tá ali com a gente, bora Vitinho! Valeu, garoto! Garçom, troco de... Seu fodígio, tá lá do outro lado! Me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você... Vai pegar o beco, é? Cada 12 cai na conta e os 10% aumenta. E cê me arrebenta. E o coração não aguenta. E os 10% aumenta. Tá decidinho! Essa aqui que é a parada, meu irmão, ó, ó. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo, se deixar virar relaxa. Temporal a par. Eita, neguinho! Por que você não olha nos meus olhos? Aqui. Seu beijo já não tem mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir. Nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu. Você, hein? Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo. Cleube considerado. Se casou comigo. O Azul tá sabendo. Pensamento aí do Aldisson Moreno, né, maninho? Valeu, garoto. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você que vai tomar a decisão. Diz aí, ó. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não estou aguentando. Decida. Ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto eu te amo. Mas o DJ Thiaguinho Top gosta de fazer diferente. Ele gosta de fazer assim, puxar aquela, que a galera dá valor. Te liga aí, ó! Pegue suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você não entra mais. Dá-lhe batidão! Olha o que me fez, você foi me trair. E agora? E agora arrependido quer voltar atrás. Fala pra ele aí, ó. Já deu, sei das suas mentiras mal contadas. Cresci Velho, diz. Morreu a mulher carinhosa, fiel que te amava. Pega o elevador e a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não entra mais. Alô, porteiro, eu tô ligando pra te avisar que a partir de agora eu tô solteiro. Já me cansei. Baixou o Neguinho, tá aí com a gente, bora Neguinho! Parceiro Malafaia da nossa equipe, Red Bull falou! Ele não pode mais subir, tá proibido de entrar. E dança, e dança, e dança, e dança, e dança, e dança, e dança, e dança, e dança, e dança, vai! O Mauro gosta quando é na batida, quando é na batida, ó. Ele gosta quando rola a batida, meu irmão. Batida, batida, batida, batida, ó. Agora, papai. E agora fala que me ama. Deixa tocar tudinho agora. Tiaguinho. E agora que não tem mais nada. Daiane da Rottweiler. Tá na área. Diz que morre de amor por mim. É super Rottweiler. E agora? Agora. Depois, hein? Depois de ter chorado rios. Depois de tanto ter sofrido. Mauro. Agora por fim. Posso começar a puxar aquelas? Aquelas. Vai saber que um dia eu vivi. Asas livres. Como dizer que não? Não tô. Falei que ia começar a puxar aquelas, bandinho! Dali! Não adianto! Tiaguinho! Querer manter a relação. E hoje, hein? Hoje entendo que nasci pra viver sem ter você. Passando 20 GDA, ele! Não vou mais! Coruja também! Valeu, maninho! Hoje me libertei, foi um pouco nessa vida. Tudo tem um ponto final. Então bora! Fique com alguém, eu sigo meu caminho. Fiz de tudo, mas não deu. Hoje entendo que nasci pra viver sem. Que manda. Tenho a vida pra viver. Aí o Thiaguinho vai mexendo no HD agora pra galera viajar. Se Mauro!